escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do De Par em Par, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Pois é. Ora, hoje é a emissão número 524, é verdade. Já chegamos à emissão 524, como diria o nosso locutor Nuno Miguel no seu programa 4 da Música. Eu não sei dizer isto como ele. Enfim, bom, hoje vamos começar com grandes músicas. Numa manhã que, sim, parece mais azul que nos últimos dias. Sim, parece mais azul. O sol está a aparecer, ainda bem. As temperaturas têm vindo a subir. Posso dizer, por exemplo, que já não fecho a janela há quase 3 dias. Será que vamos chegar aos 20 graus aqui no Porto, em Vila Nova de Gaia? Mas isso vamos saber mais logo no programa Rádio à Tarde. Não aqui no Canal 2, mas na Antena Web. Sim, porque as vossos amigos eu tenho-vos todos os dias nesses dois programas, nesse e noutros. Dois e segundo no Canal 1. Perceberam? Um trocadilho. Tentei fazer no 2, segundo no 1. É um trocadalho do carinho. E é dessa forma que damos início a mais uma edição do De Par em Par. Edição número 524, como já disse, para amanhã, terça-feira, 15 de fevereiro de 2011. E por isso uma edição diferente do que é habitual. Até mudamos o título do programa de hoje para Escolhes Tu ou Escolho Eu. Mas façamos conta então que é Escolhes Tu ou Escolho Eu. Tenho comigo um convidado especial. Chamo, portanto, à antena, o Carlos Bonaparte. Bom dia, Carlos. Bem-vindos ao nosso De Par em Par. Olá, boa tarde. Hoje estamos cá fora. Estamos ao ar livre. Temos aqui companhias extra connosco e tudo. Pensei, De Par em Par. Eu ouvi dizer que anda para alguém a copiar-me. Isto é... Que andam a fazer plágio. A ganhar audiências à custa da minha qualidade radiofónica. É o Zé Plágio. Por acaso, há dias eu vi na televisão. E mais, tem mais alguma coisa a dizer aos nossos ouvintes nesta emissão especial de Par em Par, emissão número 524? tenho a dizer-te que é uma emissão muito especial. Acho que os nossos ouvintes já perceberam. Bom, nós hoje vamos... Estás contente com o Egito? Estou muito contente com o Egito. Pronto. Estou muito contente. Ainda bem. Finalmente. Estava difícil. Tu bem dizias que o homem já não sabia se na terça-feira era na outra. Se ainda ia estar no poder, olha, na terça-feira seguinte já não está. Pois. Estás feliz? Estou muito. Vamos já meter as camalhotas agora. Vamos lá. Então vamos. Bate palmas e tudo. Dá camalhotas, bate palmas e tudo. Exatamente. Olha, bom, hoje não é hoje, mas no dia em que este programa é publicado, não é publicado, que se diz, como é? Vai para o ar, não? Já eu digo sempre. Que vai para o ar, pronto, que fica disponível. Exatamente. É o dia seguinte ao Dia dos Namorados, coisa que eu não ligo nada, mas vamos fazer de conta que o Dia dos Namorados é uma coisa muito importante. Ah, muito importante. E por isso as minhas três escolhas de hoje são influenciadas por esse dia, 14 de Fevereiro, e então vamos começar com uma... Engraçado, as minhas também não. Está bem. Então vamos começar com uma banda portuguesa de rock alternativo, e que tem também uma fusão, sabes o que é fusão? É aquela coisa que o objeto tem... Não era objeto, era o Son Goten e o Trunks. Mas o objeto não tem... E o Son Goku, pois fizeram, mas primeiro o Son Goten e o Trunks. Então, fusão! Vamos fazer agora nós. Ficava a ver só de um olho. Não, rock alternativo, mas fusão de algumas outras tendências. Qual é a piada? Estava aqui a pensar em fazer aqui uma fusão com um animal de quatro patas. Mas agora, deixa eu só dizer uma coisa aqui aos nossos ouvintes. Que eles não sabem, que se calhar não deram por ela, não é? O quê? É que nós hoje estamos ao ar livre. Já disseste, estamos cá fora. É a mesma coisa, mas nem um dia... Diz outra vez. Nós hoje estamos ao ar livre. Nós vamos ter uma programação especial no dia 4. É, nós hoje estamos ao ar livre. É bonito, não é? Isso é que eu disse que o céu está mais azul. E temos aqui o... O cão. A mascote que de vez em quando... Está a lamber. Pois está. Ah, que giro. Sabes onde? Primeiro morto. Onde me mordeu. Pois, exatamente. Primeiro morto e depois lamo. No estilo, desculpa, perdoa, não sei mais como falar-te. Ah, tu percebes o que ele diz? Mais ou menos. Uhum. Acho que a gente entende-se bem. Pois, já. Acho que se assustou mais do que me percebeu. Pois, está bem. Lá vai, outra vez. Bom, esta banda portuguesa é de rock alternativo, mas tem fusão de outra... Ias dizer mais alguma coisa? Ia dizer que temos aqui a nossa mascote, que habitualmente ladra, mas quinta-feira mordiu. Pronto. Cão que ladra não morde, é o provérbio da sexta-feira de Par em Par. Algumas outras tendências além do rock alternativo, incluindo o ska e o jazz. O que é ska? Ska, no bus, fazia ska, ski. Tinha que dizer asneira. Mas o que é estilo de música ska? O que é? Não conheço. Estou burro. Ska, deixa que eu assim 50 senhores já andaram ska. Epá, como é que explicar? Ska... Com a boca. É tipo... É reggae, mas é mesmo sempre com aquela batida... Com... Ai, como é que se chama aquela... Agora está-me a faltar o nome... Já vou! Agora está-me a faltar o nome... Da batida, caraças. Agora, aquela... Tens o bombo, não é? O que faz o ritmo principal, não é? Tens dois, realmente dois... Oh, bem, temos aí companhia. É? É, temos companhia hoje. Mas parece que sim. Oh, afinal não era, era para a casa ao lado. Continua. O que é Rádio Ska? O que é Rádio Ska? O que é Rádio Ska? É uma música do Jazz Fissível. Pronto, no fim do programa deves-te lembrar e depois eu digo alguma coisa. Estás à procura de alguma coisa? Vai fazer ritmo? É sempre assim. Ska, ska, ska. É uma música... Pois, é uma música. É uma música que vem num CD que eu uma vez consegui, foi muito engraçada. Comprei um shampoo e lá vinha um CD. Foi no princípio quando surgiram os CDs. Compraste um shampoo e vinha um CD? Foi quando surgiram os CDs, que eles andavam a oferecer os CDs. E depois, se comprasses num X valor, ofereciam-te uma aparelhagem. Tipo, imagina que compravas, sei lá, 6 embalagens e eles ofereciam-te uma aparelhagem. Pronto. E vinha lá esta música. Assim, se cá podemos dizer que deriva do reggae. É primo. É. Não, se deriva do... Se deriva não é primo, se deriva é filho. O teu telemóvel que eu te dei, Carlitos? Oh, Carlitos, responde aí ao telemóvel. Está lá em cima. Está lá em cima. Quarto. Pronto. Então tira cá para a partida. É isso. Estamos de volta. Rock alternativo, ska, jazz, teve apenas 10 anos. 10 anos é muito ou é pouco para uma banda? É mais ou menos. É, cerca de 10 anos, entre 91 e 2001. São no Puerto. Está bem, hein? Está bem, hein? Manuel Cruz na voz, Nuno Prata no baixo, Peixe na guitarra, Equinor na bateria, Enlisio Donas nos teclados. Sabes quem são? Tu sabes? Porque já sabes qual é a música, mas não te vou dizer. Não, eu olho que por acaso não lembro, só me lembro por um motivo simples por causa do nome Nuno Prata. Nuno Prata. Porque eles teve nos Ornatos Violeta e é por isso... Pronto, já disseste que eram os Ornatos Violeta. E agora? Ah, desculpa, pronto. Agora vou eu morder-te hoje. Com apenas 2 álbuns publicados, sabias? Só publicaram 2 álbuns em tanto ano. Mas mesmo assim foram uma referência na música portuguesa no final dos anos 80. Ora bom, o segundo álbum, por acaso foi o último, chamava-se O Monstro Precisa de Amigos. Foi dedicado a mim. Chegou em 1999 às bancas. E então trazia um single que era um dueto com o Vítor Espadinha. Não é verdade? Já. Ele é muito Deutsch. Ora bom. Porque isto é a história meia dúzia de linhas sobre o grupo. E sobre a música. Porquê é que eu trouxe isto? Sabes porquê? Eu vou-te dizer. Primeiro, pegando em tuas palavras, duas razões que parece do Carlos Bonaparte. Faz lembrar só a música, porque essa música passavam lá. Por acaso a mim também. É? É. Se calhar não, mas pronto, disse que não, era não, por acaso a mim faz também. Eu salvo. E então, faz lembrar também as cassetes. Olha, ia-te chamar Lorde agora. Ia-me chamar Lorde. É parecido. Faz lembrar as cassetes, mas não é as 19 cassetes de vídeo, mas a cassete de áudio, que até passei no cassete no Vientão uns tempos, que uma das músicas logo da primeira era Ouvi Dizer, que começava assim com... E a meio tinha assim uma outra música de Santana. Ah, é bom. É assim uma mistura, é... quem não sabe o que é que está a fazer, coitadinho. Pegando outra vez na história dos namorados, sabes que eu descobri... Recentemente, e para dizer recentemente, foi mesmo hoje de manhã, que descobri que estou apaixonado verdadeiramente por 3 pessoas. Pode ser isso. Claro que uma delas és tu. Ah, está a ver. Então também Manuel ser. Almeida. Então pode ser. Então pode ser. Não é Manuel Almeida? Uhum. Então pronto. Esta primeira pode ser para uma delas, vem do lado de Figueira, até porque ela gosta do grupo, acho eu. Se não gostar, fazemos conta, não é? É. E então, vamos ouvir como é que chama a música. Pá, ouvi dizer que a música se chama... Ah, eu trocadilho. Ornatos Violeta, ouvi dizer. Esta é a primeira proposta musical desta terça-feira. Daqui a pouco volto com o provérbio de hoje. Ouvi dizer que o nosso amor acabou, pois eu não tive a noção do seu fim. Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim. Se eu não tive a noção de ver nascer um homem, e ao que um beijo que tudo foi para ti. Uma estúpida canção que só eu ouvi. Eu fiquei contente para dar e agora não vais achar. Tantos planos para depois. Fui eu quem virou as páginas na pressa de chegar até nós, sem tirar as palavras seu cruel sentido. Sobre a razão está cega. Resta-me apenas razão. Um dia vais ser tu e um homem como tu, como eu não fui. Um dia vou-te ouvir dizer que pudesse eu pagar de outra forma. Estou a falar, anda lá. Ora, pois, muito bem. Estamos de volta, depois de Ouvi Dizer, com o Vítor Espadinha. Com o Arnaldo Espadinha. Exatamente. Não, o Arnaldo Espadinha tem que estar com o Vítor Espadinha. E nós também. Qual é a piada? Nenhuma. Não, não és tu. Aqui há assistência, estás a rir por causa do cão. Ah. O que foi? O que é que ele fez? Não foi nada. Pronto, ora bem. Hoje vamos... Aliás, a minha resposta também é uma música... Imagina lá que, só por acaso, é do mesmo grupo. Pela coincidência das coisas... Tu andas a fazer muito isso. Já no outro dia fizeste com o Gil Lindo, há duas semanas. Quando foi a minha última vez de prioridade. Pois foi, mas agora parece-me fazer outra vez a mesma coisa. E agora, qual é que é o problema? O problema é que o cão a seguir morto outra vez, se fizeres isso outra vez. Ui, então vamos preparar. Está bem, anda lá. A música que chama-se... Eu vi. Acho que é assim que se chama. Eu vi. Acho que é assim. Se me for, também passa assim. Não, é... Pronto. A música... Mas isto eu tenho que dizer que é com o Capitão Romance. Olá, o cão está tolinho. Pois está. Está aqui a fazer uns movimentos esquisitos sozinho. Eu sei. Ah, está bem. Pois. É por isso que ele anda agitado. Ah, está bem. Está aqui uma catraia azeitosa. Pois claro. Ele não é cão, não é? Não, mas não é. Isso não é cão. É macho. É. Ah, está bem. Então já estou a entender o esquema. Opa, estás com sorte hoje. Tens aí, além de dois homens, tens aqui uma mulher. Ah, fala aí sobre a música. Eu ouvi. Por isso é que a assistência estava a vir ao bocado. Faça favor. Pronto. A música dos Arnados Violeta tem aqui a participação do Capitão Romance. E esta música reporta às minhas cassetes. As da 9? Não. Então. As outras, as mais de 360. De áudio. É uma por cada dia do ano, quase. Sim. É. Pois, a questão é que foi para aí 5 anos ou 4, mas pronto, mas é assim, é uma por ano. Sim. Pronto, então é assim. Uma por ano? O quê? Vai viver até os 360? Não, não é isso, não era uma por ano. Pronto, assim, adiante. Passa. Pronto, é assim. Esta música escolhia porque reporta muito aos meus 15, tempos de infância? Ah. 15, não, 15, 16. 16. E em que eu comecei a gravar cassetes de áudio e não de vídeo. Grava menos, tinha menos tempo, mas era mais fácil, era mais seguras, mesmo até em termos de durabilidade, eram mais seguras. Enfim. Opa, o carro agora está-se a virar a mim. Olha, agora é sozinho outra vez. Sim, mas não. Sim, isto é uma missão espetacular hoje. Totalmente diferente. Olha, mas... Gravava-me mesmo, tinha menos tempo, estava a ouvir. Estava a olhar para o cão, mas ouvi. Mas olhar para o cão. Olhar para o cão. Mas ouvi. Ouvi. A ti. Mas dizia eu que... Ok, gravava menos tempo, gravava menos músicas, mas ao menos era mais fácil, pronto. Duravam mais tempo, não enrolavam tanto como as fitas de vídeo. E pronto, eu passei a gravar em cassetes de áudio. Mas na altura que gravava, como encostava ali o meu gravador ao rádio, gravava. Então uma das músicas que gravei foi mesmo esta. Pelo menos aqui no Porto, extinta Rádio Nacional. Pronto. Rádio Nacional? Não conheço. Não é do meu tempo isso. Era uma rádio mesmo nacional, mas só passava... Ou seja, era nacional porque era nacional. E era nacional porque só passava música portuguesa. Pronto. Mas só conheço... Emissora nacional? Não. Era mesmo a Rádio Nacional. Só que, entretanto, depois... pelo menos aqui no Porto, eles tinham um transmissor em AM no Grande Porto e tinham um em FM em Valdecâmara. Mas eu só ouvia em AM. Pronto, agora acabou. Mas... Então ouvia e de lá gravei esta música. Claro que vamos aqui ouvir a versão de CD, não é a versão gravada da rádio. Mas vamos ficar com... Eu ouvi a música do Capitão Romance e dos Ornados Violetas, acho que mesmo por isto, porque me transporta... Peraí, canta um bocadinho da música. Eu vi... Mas não agarrei... Capitão Romance é o nome da música. Eu agora estava a ouvir, e não é eu vi, é eu ouvi, mas não agarrei. É Capitão Romance. É a música que eu mais gosto de Chama-se Capitão Romance. Pronto. Estás a ver? Se não estivesse aqui à tua beira um senhor doutor? Então até hoje sempre tive a informação errada. Não, mas chama-se Capitão Romance. Que foi o facto de ter... de achar que era uma participação do Capitão Romance. não sei porquê, mas se não tivesse ideia, eu também estou na ideia que para tarara, tarara, tum, tum, tum, tum, eu vou vim, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, mas não agarrei, parto rumo à primavera, não é isso? É. Capitão Romance, é a melhor música deles, para mim. Pronto, então, vês? Sabes como é que conheci? Com o grupo do meu tio, que tu conheces, e aquele que tu andavas motinha. O grupo de antes a cantar isto. E foi através deles que eu conheci há uns anos. É uma grande música esta. Então vamos lá ouvir. Escolhi realmente porque acho que... Porque no fundo me transporta aos meus anos de adolescência. Tens que ouvir a versão deles com a Manuela Azevedo no Porto 2001. Tá bem. Cantarem. Não são eles, são os Vozes da Rádio. Vozes da Rádio com a Manuela Azevedo a cantar esta música. Neste caso já será Porto 2011, já estamos em 2011. Foi há 10 anos. Pronto, tá aqui não é Porto, é Vila Nova de Gaia, chama o país. Bom dia, Portugal. Ninguém me fala, ninguém responde, faz parte. Pois, eu acho que é melhor não te responderem, senão... Ah, está calado, já, como é que é possível? Vai para a tua casa. Pronto, e então assim, vamos ouvir o Capitão Romance, a música dos Ornatos Violeta. 1, 2, 3. Não vou procurar quem espero. Primavera, que em meu fundo se escondeu. Esqueço tudo do que eu sou capaz. Hoje o mar sou eu. Esperam-me ondas que persistem. para vir. Se eu encontrar uma ilha, paro para sentir. Dá sentido à viagem, para sentir que eu sou capaz. Ela que nem bicha de rabiar. Bons tempos, não era o Carlos Bonaparte? Não éramos novos em 1935. Está bem, está. Ai. Sabes que foi em Ornatos Violeta, o Manel Cruz, que era o vocalista. Era o vocalista, não é? É. Pois tem um projeto a solo. Pois teve, não, tem. Chamado Foz Foz Bandido. Eu posso... Ah, já sei. Conheces? Conheço. Muito bem. Por acaso também foi dado a conhecer pela mesma da Figueira. Então, aos senhores ouvintes, eu estou a falar de Figueira, não é uma Figueira de dar figos. E também não é Figueira da Foz. É Figueira de Castelo Rodrigo. Sabem onde é isso? Procurem no mapa. Braga. Braga? É, é um lado. É quase em Espanha. Fica a 10 km de Espanha, pertence à guarda. A guarda do vizinho. Eu não sei. Pronto. Então é isso. Mas é para o interior, ali, para os lados que é antes de chegar. Posso dizer o nome do Almo dos Sereiros, Foz Foz Bandido? Pode. O amor dá-me tesão, não fui eu que estraguei. Penso melhor, não posso dizer. É o nome do álbum do Pato. Ora bom, segue-se música estrangeira. De vez em quando também coisa podemos ouvir também o que se bom faz lá fora. E também não copiarmos, mas sim aprendermos com aquilo que de melhor se faz no estrangeiro. Pois tenho a impressão que alguém vai sair do programa mais cedo. Não posso dizer que me vais mandar pela janela. Pois é, mas já ia dizer já. Quem é que vai sair do programa mais cedo? O cão? Já foi embora. Esta música, eu fiquei a saber isto esta hoje. Esta música, eu fiquei a saber... humildemente eu te ofereço. Podes continuar, que eu já não sei mais nenhuma parte da letra. Esta música, fiquei hoje a saber, que não é do cantor que vamos ouvir. É de um grupo chamado World Party, Festa Mundial, escrita por Karl Wallinger e gravado e lançado no álbum dos World Party chamado Egyptology, muito apropriado aos dias que correm. A sério, o álbum chama-se Egyptology. Egiptologia. Em 1999, dois anos depois, em 99... Olha, eu outra vez em 99. Estou no teu ano hoje, só agora reparei. A última também é, 99, menos 30 anos. 1999, depois de ouvir dizer, vamos ouvir outra que foi, fiquei hoje a saber, remasterizada. Uma versão nova de Robbie Williams, lançado como um single juntamente com It's Only Us. Tu lembras-te de que música era esta do It's Only Us? Não te lembras de vou-te dizer. Era a música do FIFA 90 e... Não era 90. Era 2001 ou 2000? Não, FIFA 2001, exato. It's Only Us. Lembra-se disso? Foi o quarto single lançado do álbum I've Been Expecting You, de 1999. E também do... Ah não, o I've Been Expecting You deve ter sido antes. Não interessa. E do álbum compilação chamado The Ego Has Landed. Sabias que esta música tornou-se o segundo single que chegou a número 1 por parte do Robbie Williams no Reino Unido? Não. Ah, ficaste a saber. Estás sempre a aprender comigo. Porquê é que eu escolhi? Faz-me reportar os meus não 15 nem 16. Olha a mota! Siga a mota! Olha a mota! Olha a mota! Não sei o quê! Continua! 12, 13, 11, 12 anos. O meu sexto ano. Esta música faz-me lembrar o meu sexto ano. Já... Esta? Faz parte da moto. A mim faz lembrar os meus tempos. Vou pedir aqui a assistente ou a assistência. Vá lá, claro. Já se acabou. Meu sexto ano. E já que hoje estamos dia dos namorados, faz-me lembrar... Nós estamos. Tu lembras-te da... Isso já foi ontem. Hã? Isso já foi ontem. Estás atrasado, isso já foi ontem. Ai, ai, ai, ai. E querias fazer o programa ontem, era? Mudavas para segunda-feira só por causa do dia dos namorados? Exatamente. Ah, bem. Era o nosso dia. Pois, hoje ontem foi o nosso dia. Oh, Carlos, não digas isso muitas vezes, senão eu começo a pensar que tu, afinal, aceitas o meu pedido. No final do sexto ano, esta música era sempre que eu via, associava a uma rapariga, hoje mulher, se ainda for viva, se calhar já é casada também, mãe e filho. Pode ser homem. Pode ser homem também. Não, a mulher é sempre mulher, nasceu mulher, é mulher. Por muitas mudanças que faça com os medicamentos, com médicos e trans e operações, não sei o que, não interessa. Faz-me lembrar esse tempo do sexto ano, não é assim? É automático. Ouço, para já, Robbie Williams, é talvez dos ingleses, é o meu artista preferido. Mas sempre que ouço esta, além de fazer lembrar o seu videoclipe, que era na pista de gelo, e os dois lá, e a rapariga ia participar com outro, e o Robbie Williams era o treinador, mas depois o outro lesionou-se, o treinador foi para o lugar dele, e eles foram para o Campeonato do Mundo e receberam quase nota 10 em todos os critérios. Além de fazer lembrar isso, faz lembrar também paixão no final do sexto ano, com 12 anos. Com 11 e 12 anos é que a gente sabe o que é gostar, não é? É, está fácil sozinho. Não, pronto, então vamos trazer Robbie Williams, que traz a música, como é que chama? She's the one. Ele falou num português esquisito, é She's the one, ela é tal. E atenção que daqui a pouco vou trazer algumas curiosidades sobre o dia 15 de Fevereiro, com factos que foram marcando este dia. Com factos que foram marcando, o que é que foi isso? Era tentar... Era como se fosse a disparar, faz-te conta, pronto. O dia 15 de Fevereiro, com factos, foram marcando este dia ao longo da história. Até já! I was her, she was me. Somebody calling me on, she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. We were young. calling me out. She's the Os Melhores da Rádio. A Antena Web leva até si, todas as terças e quartas-feiras, pelas 19 horas, Os Melhores da Rádio. Desfrute de boa música e fique atento ao nosso momento de culinária. Quem sabe não lhe damos ainda uma boa ideia para a próxima sobremesa lá de casa. Os Melhores da Rádio. Todas as terças e quartas-feiras, entre as 19 e 19h30, com Paulo Santos na Antena Web. O melhor do desporto nacional e internacional está aqui na Antena Web. Desporto Antena, o programa de informação desportiva da sua rádio com apresentação de Carlos Bonaparte. Desporto Antena, à segunda das 20 às 20h30, de terça à sexta das 20 às 20h15. Gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Queres saber qual o single mais badalado do dia? Então a Antena Web dá-te não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits, de segunda a sexta-feira às 7h30 da tarde. Pop Hits, o melhor da música pop, como sempre, na Antena Web. Tempo de Antena era o programa que faltava na Rádio Antena Web. Agenda de eventos, entrevistas, novidades e muito, muito mais no programa diretamente do locutor para o ouvinte. Tempo de Antena, às sextas-feiras, entre as 17 e as 18 horas, com Carlos Bonaparte, aqui na sua e só sua Rádio Antena Web. Mais uma vez não dissemos que era intervalo. E estamos de volta, bem-vindos à segunda parte do nosso programa. Ora, já sabe qual é que é a resposta à nossa pergunta? Qual foi a pergunta? A pergunta, como é que se chamam os habitantes da Nunolândia? Também... Burros, camelos ou elefantes? Também é conhecido como a Parvónia, mas isso... Pronto. Pronto. Não, esses são os nunolandeses, pronto. É a resposta de hoje. Tu esta semana... foi esta semana que começaste com estes habitantes? Foi. Gentílicos. Gentílicos? Sim. É o nome da específico. Tu há algum que achas piada e não sei o quê? No outro dia até fizeste uma brincadeira com os quê? Com os eiros. Ah! Com os porteiros e... Isso. Os habitantes do Porto deviam se chamar porteiros. Exatamente. Não é? E que disse que... Como é que chamam os habitantes da Eslováquia? São os eslovacos. E as habitantes? As vacas? Eslovacas. Atenção que há pessoas que podem ir a ver o nosso programa. Ah, está bem. Eslovacas. Eslovacas. Então continuam lá com o que estavas a dizer. Nunolândia chamam-se... Nuno quê? Nunolandeses. Holandeses. Não gosto de Holanda, por acaso. Nem gosto de holandeses. Em geral. É nunolandeses. Embora tenha... É Nunolândia. Olha, acertaste em cheio, Manuel Almeida. Porque no mesmo ano disto do X ao ano que eu estava a falar há bocado, fiz um trabalho para geografia sobre a Holanda. Já viste? Pronto. Calhou-me esse país. No tempo não tinha computadores, foi tudo à mãozinha e tal. Já agora, sempre pesado. Houve alguma que tu ficasses a pensar que era uma e era outra? Aquela coisa dos gentílicos. Imagina que eu apresentei lá soluções. Ah, já não me lembro. Eu apresentei de Lagos, de Abrantes... De Abrantes eu nem sequer pensei. Lembro-me que perguntei a alguém que estava comigo e respondeu a Brantinos, eu pronto, fiquei-me com aquela, e era a Brantinos. Era. Ah, mas lá. Pronto, próxima escolha. Não sabes qual é? Sei perfeitamente qual é. Ah, é tudo. Eu, para ser sincero, a minha primeira escolha, em resposta à tua música, ia ser Angel, de Rob Williams. Mas primeiro acho que me ias até com uma garrafa à cabeça. Porquê? Porque era a segunda vez que ias escolher. E já não escolheste Angel? Ah, bem parecia. Não, não é isso, não. Foste o que escolheste agora. O problema é que era a segunda vez que... Ah, a tua música que já passou, não passa outra vez. Pois, não é só isso, não é só isso. É porque tu já... É porque era a segunda vez neste programa em que eu te... No fundo, correspondia com uma outra música do mesmo cantor. O cão está outra vez. Pois. Continua. Eu pensei, bem, ele vai me tirar com uma garrafa à cabeça, deixa-me escolher outra música. E eu lembrei de uma música que a mim me fez vibrar muito, chorar muito até, mas sabes que eu acho que é, isto agora pode parecer um bocadinho lamechas, mas é verdade. Sabes que eu acho que é bonito quando se chora por amor? Depende, altura... desculpa estar-me a rir, mas isto aqui é pois... uma alegria. Mas olha, pois, não, chorar por amor, se te faz sofrer... Não, depende das circunstâncias, sim, se for chorar por amor, como é que te explicar? Na adolescência, digamos assim, eu já tinha 16 anos, mas eu gostava da rapariga. Ela até podia não gostar de mim, mas também nunca me deu esperanças, já é um facto. Ah, então sempre te deixou na realidade. Sim, mas... Não sei, mas eu gostava e chorava, eu cheguei a chorar quando ouvi aquela música. Chamava-se I'm Gonna Love You Forever, música da Jessica Simpson. E eu, não sei, assim, lembro de outro motivo que também me fez chorar muito, não na altura, mas depois, foi, eu lembro, no intervalo de Portugal-Coreia, ouvi esta música. Em 2002. Exatamente. Quando, foi no dia 14 de junho. Quando o jogo acabou, realmente deu vontade de chorar. 14 de junho de 2002. Perdemos 1-0 com um gol do Gisto Park. Deu realmente, sinceramente, vontade de chorar. Deu. Foi o dia em que eu passei na praia. O último dia com a minha turma no 9º ano. Diga. Pronto. Olha. E que joguei foi à praia, armado em Major e Zé Miguel. Sim, diz. Sim, senhor. Viva! Muito obrigado quando se diz viva. Eu estava, por assim. Ah, obrigado. Faça favor. Pronto. E com um igualmente a seguir não ficava mal. E depois com um obrigado igualmente ao seu Dr. Nuno também ainda melhor. Demoras muito a falar, ok? Demora. A música com os ouvintes é da cantora Jessica Simpson, que mais do que ser, ou seja, mais do que uma música, escolhi também pela cantora, porque era uma cantora que eu gostava muito de ouvir. E reporta aos meus tempos em que ainda se compravam CDs. Ainda se compram? Ainda se compram. Meia dúzia por dia. A meia dúzia, sim. Pronto. Sendo que se calhar 5 deles são copiados, mas ainda se compram. Não, mas é assim. Eu na altura esta vinha numa coletânea, que não vou dizer que é na altura para não fazer publicidade. Olha, hoje vi o 923 no top das coisas. Ah, mas é natural. Top é natural. Das compilações. É natural. Já vai no 23. Ah, é bom. Como há tempo passa, a gente não se apercebe. Por acaso gostei muito de ver este último, realmente há muito que não vi um Now assim com mais, com músicas boas, mas pronto, isso já sou eu a falar. Pronto, e a música que eu vou... Ah, que alegria, viva a vida, viva a vida. Viva a vida. Ah, quanto mais cheiros melhor, e já há quem treine para a reprodução, ama lá, ama. Pronto, acho que já se percebeu. Ah, não? Isto justamente fazer emissões ao ar livre é outra história, é muito mais fixe. Passando à frente o Now. Era o 3, não era? Era o 3, era. A música I'm Gonna Love You Forever, grande música da Jessica Simpson, eu escolhi sinceramente porque... Essa Jessica surgiu, foi mais uma Britney Spears, Christina Aguilera e Mandy Moore, surgiram as 4 quase ao mesmo tempo. Mas surgiu um bocadinho mais tarde. Ah, acho que foi a quarta mesmo, das quatro. Eu, Mandy Moore, então quem é que é? Foi a Britney, a Christina Aguilera, a Mandy Moore e a Jessica. Acho que foi a Jessica primeiro, a Jessica Simpson. Aquela, a Mandy Moore é aquela que cantava o... So baby, come to me, show me who you are, baby, said to me. Não. Não. Pois. Acredito e compreendo profundamente, acredito. Mas pronto. Dizia eu então, quando eu ouvi Jessica Simpson, com... eu escolhi esta música, dizia eu, porque realmente me fez, me faz lembrar, aliás, o tempo em que eu amei. E era uma música que, sabes, eu fui amando com cada vez mais condicionantes, até ao ponto que quase me esqueci como é que isso é. E nem sei sequer se consigo voltar a sentir isso, pelo menos nos próximos anos. Nunca sabes o futuro. Mas realmente aquele foi talvez, apesar de não ser correspondido, foi talvez o amor mais feliz, porque foi o que menos, talvez por ser o primeiro no fundo, não é? Não sei, talvez foi aquele em que eu fui mais inocente, fui mais sem medos, sem... pronto. E por isso esta música traz-me essas recordações, então eu decidi escolher esta música para ouvirmos Agora, Jessica Simpson com I'm Gonna Love You Forever. Nem se começou a falar e o Carlos Borba Paz já está a rir. Estava aqui a fazer um momento de silêncio, que se ia cantar o fado, e ele começa-se a rir. Ora bem, depois de... Como é que chama a música do Mandy Moore? Já não lembro. Da Mandy Moore, da Jessica Simpson. I'm gonna love you forever. I'm gonna love you forever. Segue-se seguidamente a seguir, vamos ter a última escolha musical de Nuno Miguel nesta emissão especial do De Par em Par. Hoje com o nome Escolhes Tu ou Escolho Eu. A música seguinte foi escrita quase na sua totalidade por Paul McCartney. Será muito difícil de adivinhar qual é o grupo. O ano disto, por acaso não sei. Vamos pensar um bocadinho com a Joana Valho. 1931. Não, que eu só tinha 6 anos, não me lembro. Eu já era mais velho. Então... eu acho que isto é de 64. Acho que é de 64. Se não for, passa a ser amigos ouvintes. Ah, está aqui. Estava aqui escrito à minha frente. És muito aburrido. Bom, quinta faixa do terceiro álbum do grupo The Beatles, de Liverpool, chamado A Hard Day's Night. Como é que é a música do Hard Day's Night? Vamos cantar. It's been a hard day's night. Eu disse, vamos cantar, e tu estás aquela linha. And I've been working, like it down. O single foi lançado a 20 de julho de 1964, por acaso tinha nessa ideia o ano e acertei. Quase continuam só daí, tá bom, mas qual é a piada? É uma piada que eu estou a dizer. Não. Bem parecia. Com, foi lançado o single com If I Fell. Se eu caí. Fall, fell. É, se eu caísse, caí. É. Sabes que esta música só foi... os Beatles só atuaram, só... como é que se diz? Só cantaram esta música. E o homem ri-se. Os Beatles só atuaram uma vez. Não é atuaram? Como é que se diz, pá? Sim, só atuaram. Não, mas é só apresentaram esta música uma vez, sem ser nos estúdios Abbey Road. Já deves ter ouvido falar nos Abbey Road Studios, o famoso estúdio dos Beatles e muitos outros. Foi no dia 14 de julho de 64, em que tocaram esta música para uma edição de um programa da BBC, da rádio BBC, chamado Top Gear. Sabias? Ficaste a saber. Sabia, que, não só sabia. Foi, que só foi para o ar 2 dias depois. Hã? Não sabia que esse era um programa de... que esse era o nome de um programa de... conhecia o Top Gear? Top Gear da BBC, British Broadcast Corporation. Não sabia. Não sabia que era assim. Enquanto uns se exercitam, nós vamos continuar aqui com o nosso programa. Em 1964, os Beatles lançaram uma música que muitos anos depois vou eu fechar, passado algum tempo, vou voltar a fechar com uma música que quem é que cantava, Carlos Bonaparte? Eu não era de certeza. Os Trovadores de Aprendizes, homem. Este ano eu não tinha trazido uma música que eles tocavam, acho eu. Por isso trago agora. Eles era uma das músicas que o meu grupo preferido, Trovadores de Aprendizes, atuava quando nas suas... apresentações noturnas ou diurnas, normalmente noturnas. Sabes o Cais Gaia? Eram lá, muitas vezes eram lá no Cais Gaia, mas não era o Cais que conhecemos hoje, era outro completamente diferente, repleto de esplanadas. Antes era o Cais deitado, agora é o Cais de pé. Pois, tinha que sair a janeira aqui, né? Também houve uma altura que era a fase de transição que era o Cais sentado. Ah, está bem, e Cais ajoelhado. Além disto, desta importância de, ser, de ter sido tocada pelos Trovadores, eu na semana passada falei do... não, há 2 semanas falei do meu pai, hoje vou falar outra vez. Sabes que o meu pai, quando não sabe o nome das músicas, pumba, mais força. Quando o meu pai não sabia o nome das letras, sabes o que é que fazia? Para identificar, por exemplo, nas cassetes de vídeo, não eram 19, mas tinham uma atuação de Trovadores, e então, não havia um aqui em cima. É. E então tinha uma identificação música a música, e em que minuto e em que segundo é que começava cada música. Depois, quando metêssemos a cassete de vídeo, era fácil de descobrir, estás a perceber? Estou. Quando eu não sabia o nome da música, punha à sua maneira. Por exemplo, há uma música que era do... acho que era o Chris de Berg, em que eu não sabia. É como era uma coisa nova na altura, eu não sabia o nome da música, nem sequer quem a cantava. E como também na altura não estavam muitas vezes juntos, sem ser nos próprios dias de concertos, sabes como é que ele escreveu na cassete? Cesário Nova. Como quem diz, o nome do cantor, e eles dizem que a música era nova. Você já sabe qual era, estás a perceber? Esta do When I'm Lover, ele sabia que era dos Beatles, não sabia o nome da música, não sabes como é que ele... sabes qual é o título? Estás a rir o quê? Já sabes, já contei isso. Não sei. Então vou dizer, chama-se Pum Pum Pum Pum. É por causa de acabar. Pum Pum Pum Pum. Bright are the stars that shine. Queixo. Pum Pum Pum Pum. Pronto, já perceberam, vamos ouvir Beatles and I Love Her, pode ser? Vamos à música? Vamos lá! I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, You'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Informação aos amigos ouvintes, depois ouvimos And I Love Her. O Carlos acabou de dizer deslargo, neste pequeno intervalo para a música dos Beatles. Sabes qual é a música que vais responder? Não sabes? Sei. Mas sabes, ou tinhas dito que não sabias. Eu pensava que ia achar aqui a olhar outra vez para o boneco e a entreter enquanto sabes. Já sei, mas olha, vou dizer a música. Esta música é se calhar daquelas que têm menos história, sabes? Mas assim tem uma história. A música chama-se All My Lovings. All My Loving. Loving. Está a fazer um choque elétrico agora. Tu? Parecia. E outra vez os Beatles, com o mesmo. E outra vez os Beatles. Pois é. Ah, eu esqueci de dizer que o And I Lover não faz lembrar ninguém especial, mas faz lembrar quem no momento está mais perto de mim. Percebeste alguma coisa? Percebi. De género, And I Love é a música dedicada aos homens que gostam de mulheres, mulheres que gostam de homens. Homens que gostam de homens, mulheres que gostam de mulheres. Siga! Mas é uma música muito apropriada, acho eu, para a paixão, para o amor. E cães que gostam de mulheres e homens? Não, neste caso é cães que gostam de calças. Um gajo já é entretido. Cães que gostam de calças. Ora bom. E então acho que esta música é muito apropriada aos casais. Quer de homem, mulher, mulher, homem, homem, homem, mulher, mulher, ou cão, calças. Fala aí então, já fiz a minha emenda. Pronto, última música, All My Loving. Esta música eu vou escolhê-la por um motivo muito simples. Acho que é uma coisa que eu sempre gostei muito de ter comigo, que são as gravações de estúdio. Gravações de estúdio, versões ao vivo, porque são coisas... É verdade que já os CDs ou os LPs são raros de encontrar, mas ainda mais raras são essas versões. E eu então... encontrei essa versão que vem num dos discos da biografia, da discografia, aliás, dos Beatles. Vem no Anthology 58-64, pronto, antologia de 58 a 64. Dos Beatles? Sim. Isso não existe. É como lá está. 58? 58 dos Beatles não existiam. Nem projeto dos Beatles, que eu sei. Não sei. Não sei eu. Beatles é o meu grupo preferido. Beatles e Resistência, dos portugueses. Então surgiram quando, diz lá? Foi em 61. O primeiro álbum foi lançado em 62. Love Me Do. É assim, eles podem... Pode é ter havido um projeto anterior aos Beatles, que não eram os quatro, de certeza. Mas que tipo, se calhar era um tipo de antecedente dos Beatles. Só se for isso. Possivelmente. Mas continuamos. Mas continuamos. Eu gosto de meter estas versões. Sabes onde é que está a dar? Sim, continua. Eu gosto de meter estas versões e pronto, é assim, decidi escolher esta música porque realmente é uma versão ao vivo que eu não conheço em mais disco nenhum. E pronto, gostava de partilhar convosco, que é uma música que... Ah, e depois assim, sabes que também me faz lembrar outra coisa? As tuas 19 cassetes? Faz. No final do ano de 99, o canal Video Hits, pronto, VH1, trouxe uma série de músicas bastante antigas. Mesmo anos 60, eles fizeram... Pois é, muita gente esquece que o VH1 quer dizer Video Hits, o VH1. Eles fizeram um dia dedicado só aos anos 60. Interessaram muito Roy Orbison, muito Elvis Presley, enfim. Então, o que é que se ouvia muitas vezes? Quando era, não havia assim, nem todas as músicas eram teladiscos, muitas delas eram gravadas ao vivo. E então, o que se ouvia era aquelas fãs que... Pronto, não direi... Pronto, ou seja, pronto, com vozes muito agudas, não é dizer, pronto, para ser mais diplomático. Tinham vozes realmente muito agudas. E então... Faz-me lembrar efetivamente essa altura. Há alturas em que ainda bem que a rádio é rádio e não tem câmaras, porque se lembrar as alturas. Pronto, então faz lembrar essa altura, ou seja, esse dia, e recordar. O cão tem pilhas novas, fogo. Vem lá. E então faz lembrar efetivamente essa altura de. Pronto, em que esse dia, houve esse dia dedicado, se não me engano, foi 30 de dezembro. Dedicado inteiro aos anos 60. Anos 60 é o sábado na Antena Web, às 18 horas, trazido por Carlos Bonaparte. Por acaso não é na Antena Web, é no Canal 2, mas eu também já lá vou. Canal 2 é na Antena Web. Já lá vais fazer, daqui a pouco. Vamos lá. Mas diziam então que... Pronto, que... Só um instante. O Carlos vai ter uma conversa séria com o cão. Porque assim, eu era o que eu ia dizer ao bocado, mas o Carlos estava no seu raciocínio da música, eu não quis interromper. Eu gostava de saber onde é que está a música de discoteca. Porque o cão está farto aqui da banana, o capacete. Eu gostava de saber onde é que está a dar a música. Estás a ouvir alguma música, Carlos? Eu não ouvi nada. Tu estás? Não. Não, eu também não. Não. Vamos lá. Continuando. Pronto. Continuando. Agora estou a lembrar do álbum Queen Innuendo. Exatamente. Era, não era? 91. Acho que foi o último. Antes da sua morte, sim. Sim, o último com o Freddy. Fredinho. Eles lançaram um em 93. Fredinho, sim. Pronto. Mas também escolhi esta música, mesmo por isso, porque efetivamente me faz lembrar esses momentos de... Ou seja, esse dia, essas cassetes de vídeo, à altura do Natal também, ainda na altura estava na magia do Natal, na altura ainda acreditava nessas festividades, etc. Ou seja, traz-me boas recordações. E depois essa reportar aos anos 60, que, pronto, em que se ouvia aquelas fãs todas em alvoroço, porque tinham ali os seus ídolos mesmo ao pé. Agora é com o Justin Bieber. Sim. Pois, agora é com o Justin Bieber. Antes era com os Beatles, por exemplo. E o Elvis Presley. Ah, bons tempos esses. Quem dera esse tempo. E também escolhi esta música por outro motivo. Diz lá. Bom, estamos no término do programa. Estamos, o número já passou. Estamos a fechar a edição de hoje do nosso Escolhas Tu, Escolho Eu. E, bom... Tens uma novidade a dar. Não é bem, não é para uma novidade, porque os ouvintes já sabem. Mas pronto, mas aqui quem só vai agora ouvir os Escolhas Tu, Escolho Eu, será uma novidade, quem ainda não leu as notícias na página. Pronto, é assim. Terminou, no Canal 2, no passado sábado, um programa que a mim me deu muito gozo fazer. O ano 60, precisamente. Foi um programa que realmente adorei fazer. Com o qual aprendi muito. E com o qual acho que também ensinei muita coisa aos ouvintes, pelo menos proporcionei-lhes muitos bons, grandes momentos. O ano 60 findou. E porquê? Porque a partir de agora, o Escolhas Tu, Escolho Eu vai passar a ser ao sábado. É essa a novidade. Para quem não leu as notícias e não ouviu o ano 60, a partir da próxima semana, ou melhor, já desta semana, o Escolhas Tu, Escolho Eu vai ser já. Vai passar a ser aos sábados. E já este sábado, dia 19, nós vamos estar outra vez aqui no ar, às 18 horas, não é mesmo? Então escolhi esta música por tudo aquilo que eu disse, mais isto, uma espécie de homenagem a esse programa que tanto gosto me deu de fazer. E que terminou no passado dia 12. E pronto, são estes os motivos que me levam a escolher esta música. Sabe, All My Loving. Acho que é de 67 isto. Sabes o que é que me faz lembrar, além dos grandes Beatles? Aquele concurso, acho que eram os principais. RTP, canalha. Uh-huh. Sim. Um rapaz que cantou muito bem isto. Close your eyes and I'll kiss you. Vamos a todos. Tomorrow I'll miss you. É uma desvantagem de estar cá fora, não tens o teu órgão. Remember all I'm angry. I'm away. I'm right home every day. And I'll sing all my loving to you. Dum, dum, dum, dum, dum. Hoje neste programa tivemos mais 6 músicas. A primeira foi portuguesa. Com certeza que me lembro do seu título. Pois, ouvi dizer que não. Ornato Violento, ouvi dizer, era o nome da canção. Depois foi a vez o Carlos Bonaparte tomar a sua parte neste programa especial. Respondeu-me com uma melodia que já não me lembrou qual foi. Mas também foi outra dos Ornatos Violetos. Chamada Capitão Romance. Afinal sabes. Afinal tu sabes. Sim. Capitão Romance, depois viramos de lance para outra melodia. Agora eu já sabia que era do Robbie Williams. Depois de ler chamado is the one, depois de ler e depois de ouvir dizer veio depois. Sim. Foi a música da Jessica Simpson. Está mal. Com I'm gonna love you forever. Antes disso houve um intervalo. Mas eu intervalo. Não sou como tu. Intervalo. Que se esquece das músicas que escolheu. Olha quem fala. A quinta música foi novamente do Nuno Miguel. E eu. Ainda há bocado teve que ir buscar vários rolos de papel. Papel. Foi dos Beatles. Chamada All My Loving. Não foi. Chamada All My Loving. Não foi a foi. Última. Depois de And I Love Her. Bum, bum, bum. Pronto, te arrascaste bem. Então, All My Loving foi a última a seguir ao And I Love Her. Por acaso, Loving, Love. Por que é que escolheste? Exatamente. Estás a ver? Foi missão especial aqui no exterior do nosso estúdio. Hoje não tivemos ensaios, tivemos um cão, mas tivemos também ar puro e tivemos dedicado ao Dias no Mural. Não, tivemos assistência, tivemos. Foi um programa diferente. Foi diferente. Com muita animação, não é? Não, para ti foi mais hilado. Estás aí de lado, bem, eu estou diferente. Está bom? Está bem. Está bem. Está bom. Foi um programa com muita animação. Então vamos. Em que temos aqui um elemento atrativo. Deixou a nossa assistência bastante bem disposta. Agora até temos dois elementos a assistir. Ora bom, dois sem contar com o pão. Pois. Bom, então vamos embora. Vamos embora então. Vamos embora, já não sei como é que tu despejas de par em par. Fala e tu, é assim, tu. Vamos fechar por aqui a edição de hoje do De Par em Par. Depois de uma seleção musical com grandes músicas. Sem dúvida. Eu vou voltar amanhã, ou melhor, não, na próxima semana, para mais um De Par em Par, será a edição número 137. Ah não, 525, porque hoje foi 525. Pronto. É uma capicua! Na próxima semana vai ser o Rádio à Tarde. Ah, pois é, para a semana. Pois, também. É, para sermos diferentes. Pronto, está bem. Para a semana não, porque nós vamos estar de volta já ainda no próximo esta semana, verdade, no sábado, dia 19 de fevereiro, que dia bonito na nossa existência. Tens-me por a pensar o que é que será o dia 9? O que é que será o dia 19 de fevereiro? Não sabes, é um sábado. 19 de fevereiro é um sábado, vem antes do dia 20 e a seguir ao dia 18. A sério? É, disse-me agora a tua mãe. Ah, que grande. Olha, sabes uma coisa, dia 21 é um dia especial para mim, mas não estamos cá. Dia 21, deixa cá pensar. Dia 21 faz 4 anos que eu fui à televisão. Apresentar a surpresa da Grilo. Exatamente. A Grilo é boa atriz. É. Estou a dizer que é boa atriz. Pronto, está bem, é boa atriz. Então não batas, anda lá. Vamos embora, para a semana voltamos com o Rádio à Tarde, com mais uma grande seleção musical, com grandes, grandes músicas. Exatamente, exatamente. E com mais um provérbio. Diz um provérbio de hoje. Provérbio de hoje. Se a estupidez pagasse imposto... Provérbio de hoje é voltamos no sábado. Pela primeira vez não vamos dizer que voltamos na próxima terça-feira, mas voltamos já no sábado. Tenham paciência, em 4 dias aturamos duas vezes, mas é o que há. Exatamente, é o que há. Pronto, The Beatles, Oh My Love, grande, grande música para fechar esta edição do De Par em Par. Voltamos amanhã para a edição 525, não voltamos nada, estou a brincar. Pronto, então, despeito lá dos senhores. Pronto, caros ouvintes, até para a semana, fiquem bem. Até sábado. Isso é a mesma coisa, mas até para a semana, coisa de sábado. Até para a semana, para ti a semana começa à quinta. Exatamente. Para mim a semana começa à terça. Pois é. Ah, está bem. Ah, só, não, é só quando dá certo sítio nos concursos televisivos. Para mim a semana começa à terça. Está bem. Pronto, e é assim. Não precisas de nada? Está bem. Depois eu tenho off. Em off. Ele diz sempre coisa em off e nunca diz. Está bem. É, eu costumo dizer. All my loving. Cantas muito bem, sabias? Não. Bem mal. Olha, ganhei um festival que tu ficaste em segundo. Ah, escusámos a ouvir essa. Ah, queres andar ao soco? É verdade, hoje ainda não andamos ao soco. Foi não. Ladies and gentlemen, the Beatles! Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always need you. And then while I'm away, I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true.